Portal do Arrocha. Eu quero homenagear todas as mulheres aqui no show Rastro do Roberto. Pra você, mulher apaixonada. Roberto e seus teclados. Ô Maria, eu nunca te traí. Ô Maria, só amo você. Ô Sandra, eu nunca te traí. Ô Sandrinha, só amo você. Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim. Você tá vinda pra ver no seu olhar. Não vou resistir esse jeito seu. Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu. Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim. Você tá vinda pra ver no seu olhar. Não vou resistir esse jeito seu. Tem uma coisa aqui dentro. Ô Magali, eu nunca te traí. Ô Rosana, só amo você. Ô Marta, eu nunca te traí. Ô Daiane, só amo você. O show Rastro do Robério homenageia todas as mulheres. Alô Renata, Vanessa, Poliana, Silvana, Bruna, Patrícia, Cláudia, Jaqueline, Helena, Mara, Michele, Isaura, Tereza. Pra todas elas. Ô Samira, eu nunca te traí. Ô Bianca, só amo você. Ô Angélica, eu nunca te traí. Ô Lourdes, só amo você. Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim. Você está vinda pra ver no seu olhar. Não vou resistir esse jeito seu. Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu. Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim. Você está vinda pra ver no seu olhar. Não vou resistir esse jeito seu. Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu. Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim. Você está vinda pra ver no seu olhar. Não vou resistir esse jeito seu. Tem uma coisa aqui dentro, mais forte que eu. Ô Fernanda, eu nunca te traí. Rafaela, só amo você. Ô Silvia, eu nunca te traí. Leidiane, só amo você. Cada homem que está aqui no meu churrasco, parabenize a sua mulher.